Olha, em primeiro lugar, e a confirmar-se a tendência que agora se está a desenvolver, o mais importante destas eleições é não haver maiorias absolutas. As maiorias absolutas nem da coligação do PSD e do CDS, nem do Partido Socialista, porque qualquer uma destas forças tem aplicado as ditaduras das maiorias cada vez que se apanham no governo. Portanto, esse é o primeiro resultado. O segundo é, de facto, a força que tem a televisão e as pseudo-sondagens, da maneira como acabam por condicionar a livre opção dos portugueses, acabam por condicionar as sondagens e a televisão, bombardeamentos diários, e acabam por transformar estes resultados, construir estes resultados. Repare que a campanha das sondagens, por exemplo, foi uma campanha verdadeiramente paralela, mas eficaz. Eficaz. E depois note-se este paradoxo. É evidente que já não é a primeira vez que a CDU fica atrás do Bloco, quer a nível nacional, quer a nível do Conselho de Oliveira do Hospital. Mas quem são os ativistas do Bloco em Oliveira do Hospital? A televisão trouxe ao colo as meninas do Bloco de Esquerda. Porque sabe, a televisão, e quem manda na televisão, o grande capital e o governo, sabem que o Bloco, puxado ao colo, as meninas do Bloco, pode-se dizer assim, puxadas ao colo por televisão, pela grande comunicação social, tiram sempre 3, 4% à CDU. E isso é que interessa ao grande capital. O grande capital fica sempre satisfeito desde que a CDU não aumente, como estava, era previsível, por tanta luta, tanto trabalho, dia-a-dia, não é só na altura das eleições, que a CDU, que a CP tem feito, inclusive pelo Conselho de Oliveira do Hospital. Bom, mas, portanto, digamos que a coisa melhor que pode ter acontecido é não haver maioria absoluta. No PSD, CDS, de alguma forma é a velha AD. Já houve os governos da velha AD, nos idos dos fins de 79, início dos anos 80. Já houve os blocos centrais, PS e PSD, governos do Bloco Central, e foram sendo corridos uns atrás dos outros. Porque, de facto, eles governam ao contrário daquilo que prometem nas campanhas eleitorais. Quando chegam ao governo, fazem exatamente o contrário. É o que vai fazer Passos Coelho voltar a ser primeiro-ministro, e não deve ter a maioria absoluta, e isso é importante. E, portanto, aqui restará também uma palavra importante ao Presidente da República, que deve cumprir a Constituição. Deve seguir aquilo que a Constituição preceitua nesta matéria. Agora, o mais importante que as caras do novo governo é se mudam ou não de políticas. Se vamos continuar com esta onda de sacrifícios, de sofrimento sobre o nosso povo, em geral com ferramenta de escolas, de centros de saúde, de extensões de saúde, de ferramenta de freguesias, em redução de salários, das pensões e da reforma, este roubo organizado ao nosso bolso para tapar os buracos causados pelas vigarices da banca e as vigarices do grande capital industrial, e vamos pagar também a questão da Volkswagen. Quem é que pensa que vai pagar isso agora? E quem é que pensam que vão pagar o BES? Infelizmente vai ser outra vez nós, os contribuintes, os portugueses, mais sacrifícios para quê? E a dívida pública sempre a subir. É precisa outra política. Não é com estas políticas, nem com estas caras que a gente conhece, que a gente lá vai. E por isso, nós cá estaremos, podem contar com o PCP e com a CDU, vamos continuar a luta sem esmorecer, sempre ao lado do povo. E, naturalmente, que depois os outros têm as televisões, mas enfim, isto é um processo, que pode durar mais ou menos anos. Aqui no Conselho, uma coisa é ser Presidente da Junta, outra coisa é não ser, seja lá quem for, seja de que partido for. Portanto, isso tem influência, mas não determina, acaba por não determinar grandes vitórias ou grandes derrotas. Nós, CDU, continuamos na luta, aqui, na União das Freguesias de Arbal e Vila Franca da Beira, em Meruge, em Lourosa, em onde for necessário, portanto, e onde nós temos alguma capacidade de intervenção. E o problema é esse, e as populações sofrem com isso, é que a CDU, não tendo votos, também reduz a sua capacidade de intervenção a nível das instituições. Se nós tivéssemos mais votos, e se a gente dizia que o voto útil era na CDU, quanto mais votos a CDU tiver, mais capacidade, mais força tem para intervir nas instituições no dia-a-dia. Ao mesmo nível que intervém, por exemplo, na luta todos os dias. Quem é que foi às empresas falar dos problemas das empresas? Quem é que mobilizou? Quem é que esteve na linha da frente contra o encerramento de freguesias? Ou contra os problemas das extensões de saúde? E na Assembleia da República, mesmo não tendo nenhum deputado eleito por Coimbra, quem foram os deputados que mais propostas apresentaram? Por exemplo, pode ser de Coimbra. Por exemplo, para Oliveira do Hospital. E, portanto, isto, o nosso trabalho é esse, não é um trabalho só de campanha eleitoral e de vésperas, e me colocou há bocado que eu já agora comentava. Eu acho que o PSD agora em Oliveira do Hospital, pode levantar um bocadito mais a crista, porque tem andado com a crista completamente derrubada. E de facto, com razões para isso, quem tiver vergonha na cara sabe que as políticas deste governo são políticas desastrosas, de saque ao bolso dos portugueses, e eu repito sempre isto, para entregar a meia dúzia de banqueiros vigaristas. E portanto, e agora este resultado, enfim, dá-lhes algum alento, as sondagens também foram contribuindo para isto, para que o PSD levantasse um bocado a crista, para que o PS baixasse a crista, e o PS é muito vítima dele próprio, a nível nacional, quer dizer, as guerras internas do PS foram visíveis durante este período, e portanto isto também afeta. Agora aqui, em Oliveira do Hospital, repito e termino, dizendo, o PSD é capaz de levantar um bocadinho a crista, mas por si só não fará grande moça na governação da maioria absoluta do PS na Câmara Municipal, onde, e na Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, onde o PS tem uma maioria mais do que absoluta, e onde o PS teve mais votos do que aquilo que devia ter tido, porque as maiorias absolutas às vezes sobem à cabeça e as pessoas começam, enfim, a pensar que são deuses e que sabem tudo e podem tudo, e se lhe toca num pezinho, é pá, espirram logo o que quiser o rei. Enfim, que eu estou a caricaturizar um bocado, mas creio que, mas não vão determinar, não vão determinar e exaltar que às vezes daqui a dois anos.